37, reduza para 290, mano. Reduzindo para 290, 35297. Exceto o localizador 2, solicita uma prova para interceptação. Suficiente. Reduzindo a velocidade, intercepta por meios próprios. Está ligado a aproximação, informe estabilizado no localizador 3304. Suficiente, na 3304, autorizado X-Ray, estamos lá. Trip 5217, desça para 3010, altímetro em Salvador 1013, 9093. 3000, estado 1013, 5297. Pois o TAN 363. Comando 2? Portão 2, da FIA. Trip 5217, redução 170 nós. Reduzindo 70, 5297. 304, informa estabilizado. Estabilizado, está 304. Complete a aproximação, chamada Torre Salvador em 1862 agora. Torre Salvador 1862, está 304, obrigado, até daqui a pouco. Autorizado, sobrevoo Salvador, Salvador, TGL Veracruz, pista 17, curva direita, corredor Axé, 198 é o controle, 01151 no transporte. Salvador, muito bom dia, tá 304, final no zero, baixada e travada. Tá 3304, bom dia, tráfego avistado, pista nível 314, vento no 40 graus, 109, ajuste 1013. Gente, autorizado o pouso, pista 10, 3304. Bom dia, autorizado acionamento, reporte para o táxi. localizador, TRIP 5217. TRIP 5217, complete a aproximação e chame Torre Salvador em 1-1-8-6-12. Uma Torre 2-6-12, grato, bom dia. Obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Valeu. Salvador, muito bom dia. Tantra 304, livrando a Eco, sua escuta. Chat travado, TP 5217, ajustado. Instrumento autorizado por vento no 4,0 graus, 129, ajuste no 023. 5217. Portão 03 autorizado, senhor pai. 03 autorizado, senhor pai. Quatro, ingresso a Juliette para remoto no 3. Juliette, remoto no 3. Até 3859, essa é a identificação desse, e mantém o nível de voo 040, chegada Bonfim. Um minuto, aguarde, tem uma aeronave para você indo do setor sudoeste, aguarde. Está remoto no 3. Ok, o pessoal está chamando para 1-2. Mantém posição então. Pode prosseguir para 12. Ah, tá ok. 1-2. Para 3-0-4. Ah, cara, ela vai dar o. Vai dar o. 5-2-1-7 da Trip, levou a Delta. 5-2-1-7, reporte antes da Juliette. Reporte, por gentileza. Reporte antes da Juliette, o 5217. A reportar a Juliette. A Juliette. Bom dia, Golf Mike, prossegue. Confirme a notificação. Your start to reduce for 250 knots. I am just 582. Mike. 18-6, o Mike, quanto a bordo? Direita, ponto espera 18-6, 1013, vamos ver. Direita, ponto espera 18-6, 1013. 5-2-1-7, Juliette, para a remota 1-4. Na remota 1-4, 5-2-1-7. Apoio 060 na mar e vai receber para 2-5-0-9, 1-4-3-4. Afirmo, para o 040 por enquanto, na tua de dona. Diz que abaixo de uma centena, se eu mantendo 050 nós até mais próximo. Com certeza, obrigado. Mike autorizado táxi até interseção, até a taxiway Papá, para daí prosseguir a decolagem. Ou melhor, tem condição de decolagem da presente? Afirmo. Ok, autorizado decolagem da presente, pronto, com o Axé, vento no 40 graus, 10 nós. Aí, que graça. Mike, decolado 27, controle 19.8, Mike. Graças a Deus, até volta. Até mais. Controle Salvador, é o papapá, Mike Golf Mike, bom dia. Mike Golf Mike, bom dia, 500 pés, litoral sul de Salvador, na minha escuta, informe através do farol da barra. Ok, semana através do farol da barra. O Axé 19-8-0-1-6-0, o Vitor Guilherme. Type 82, start reduced to 210 knots. 81-0 knots, address of Type 82. 2-18-6, acionamento, táxi da colagem, o Vitor Guilherme, por favor. American 980 is called identification, send maintain flight level 070, clear on bomb arrival. I'm 582, radar vector first base. Turn left, head 035. Your limit will be localizer course. That's going to decide to use another side of the tool. Alfa Vitor Juliette, decola 2-9, controle 1-9, decimal 8. 19-8, 4208, bom dia. Bom dia. Alfa Vitor 4208, decola 3-0, controle 1-9, decimal 8. 19-8, bom dia, 4208. Bom dia. Ok. 3, controle 119.8, bom dia, abraço, boa celebração, Asa Vida, Júlio. Sim, Matheus. Controle Salvador, bom dia, Azul 4208, decolou. Bom dia, Azul 4208, contato, radar na decolagem, submontel 370, saída PUCA. É o 370 na PUCA, 4208. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papacão Alfa Vitor Juliette, decolou da 17, está na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, meu peso em condições visuais de corredora cheia, informe através do farol da barra. Ok, corredor cheia, meu peso em contrário através do farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Saída 2223, sentido informação Juliette no pátio 3. Vitória da Conquista, Procópio. Assista. Salvador, Vitória da Conquista, nível 260, pistão no zero, curva direita, na gole, leva a bola direto Conquista. Controle 119.8, transponder 5096, ou passarela 2223. 260, da Conquista, de baldão no zero, curva direita, gole, igual Conquista, 50 no meio, no outro, transponder 198, no controle 2223. Correto, na remota no 4, chama pronto, 2223. Forma que está no pátio 3 ou 2223. Tank 52, left heading 015. Left heading 015, degrees, we are maintaining 19 at 0 knots, and then 582. Roger. Falcon 92, reduced to 210 knots. Bono 434, vetoração para o sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 015, limite será o localizador, desça para 5 mil pés, ajustado 1013. Leme 312, bom dia, sinalização, desse mantém 060, chegada a Mari. Anx 582, reclear descent to 4000 feet, at Northside 1013. Can contact the bridges 1213, and the 582. Quad 34, reduza para 190 nós. 90 não, descendo, bom, 434. Siga. Siga, Mike, Golf Mike. Frequência livre, chame no retorno, Mike, Golf Mike. Juliette, autorizado, ingresso à colagem, ventando 30 graus, 109. Anx 582. Trabalho, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 259, desça para 2000 pés. 1003 no altímetro. 2000, ajuste 1003, está 3859. Azul 4208, chame Recife 2545, alternando 2685. 2545, alterna 2085 com Recife, Azul 4208. Obrigado, bom dia. Solo, Passarete 2223, para o acionamento 43. Autorizado, chame táxi, Passarete. Salvador, voo 923, solicito autorização Guarulhos 360, informação pelo. 360, autorizado Guarulhos 350, pista 10, curva direita, saída da L e da Videv, 198-5020. Bom dia, WebJet 582, sem identificação, desse mantém ao 070, está autorizado a chegar a Mari. O 3859, intercept com a proa 160, livre aproximação, a cruz estabilizada. Prono 60, 3859, reportagem estabilizada. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, 1000 pés em condições visuais, corredora cheia, informa através do farol da barra. Para farol da barra, do Juli. American 9980, radar vector for space, turn right heading 230, your limit will be localized course, descend until 060. 8230, descend to 060. Uno 464, aguarde para reinterceptar o localizador. Desça até 4000 pés, ajustado 1013. Aqui vai aguardar para interceptar, descendo para 4013, Uno 464. Autorizado, nível 300 para Guarulhos, pelo IC 50, pistão 10, curva direita, saída da L e da Bidev, controle 119.8, transponder 5024. Pouso aí, colega. Direita após, saída da Euleda Bidev, o transponder 5024. Suza para 210 nós. 2109, CNNF. Anx 582, clear final last clear approach runway 10, send to 2000. Extend by Jenny Frutus to Salvador Tower. Covered is 2000, the approach to 10 on the side A2. Está autorizado pouso de 120 com 12. Ajuste 1013. 120 com 12, vira pouso 10, está 3859. Bono 434, desça para 2000, 1013. Informe estabilizado no localizador. Vai informar estabilizado no localizador. 312, vetoração para o sequenciamento, esquerda proa 015, limite será o localizador. Descer até 4.000 pés, ajustado 1013. 4.000 pés, 1013, descendo, descendo para o agora 095, descendo para o norte, descendo. American 980, descend to 3000, feet to Mercedes 1013. 3000 feet, American 980, and we need to come 20 left for weather, please. Left, heading 200, you're clear. Thank you, 200, heading down to 3000, American 980. Estabilizado, Goron 434. Goron 434, ciente, aguarda transferência torre. Aguardando. Andy 582, complete final approach, Connell Tower 118.6. Good approach, Andy 183, Andy 582, bye bye. Knots, heading 200. 179, 32, American 9. 21, decimal knot. 19, Oliver, 3289. Tower Woods, Bobby Dunn, 5823, continue approach, standby runway vacate, wind 120 degrees, 12 knots. Our team center 1013. 1013, continue approach, 5832. Genero 6211, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Variante de decolagem. Ok, 1709, Genero 6312. Web 5826, redução para 210 nós. 210, 5826. Vitorino Juliette, frequência livre. 434, complete a aproximação e chama a torre agora, 1862. 186, obrigado, bacana. Salvador, bom dia, Goron 434, estabilizado na pista aí, dando zero. Bom dia, Goron 434, complete a aproximação, estamos ali, pista livre, vento 120 graus, 12 nós. Ajuste no 013. 1013, aguardando, Goron 434.